Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pela cobertura de oração, pelos irmãos que aqui deram continuidade à missão, à obra do Senhor na vida da igreja aqui enquanto eu estive fora. Foram dias muito abençoados, foram dias assim, muito importantes em Israel. Eu vou compartilhar com os irmãos algumas porções do que Deus foi me dando. Hoje de manhã eu compartilhei com os irmãos algo muito precioso. Vai estar na internet durante a semana. Eu quero incentivar você a ouvir o que foi ministrado hoje pela manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ter uma nova caravana para Israel em março de 2016, se o Senhor permitir. E eu quero convidar, incentivar você a ir a essa caravana em março de 2016. Você tem um ano para ir pagando, ir planejando suas férias. E você tem um testemunho meu e tem um testemunho de muitos outros irmãos de que existe algo especial do Senhor. Existe texto bíblico que promete, que anuncia o que o Senhor faz levando seus servos, seus adoradores, para interceder naquela cidade, para interceder naquelas ruas, para interceder naquele muro. Existem coisas que o Senhor faz no mistério dele, porque aquele lugar é o lugar em que todas as principais coisas, acontecimentos da vinda de Jesus ali se darão. É aquele lugar, irmão. Existem coisas que a gente vê que tem um valor, tem uma importância. Deus pode se manifestar em qualquer lugar, irmão. Não existe nada místico ir para lá e lá tem alguma coisa especial que Deus... Não, mas existem coisas que você só aprende, só vê, só experimenta lá. E eu quero incentivar você a ir. Eu quero incentivar você a colocar esse sonho diante do Senhor e se planejar para em março de 2016 você ir comigo numa caravana de estudo, de visitação, de adoração pela terra de Israel. E eu não tenho dúvida, você não voltará o mesmo. Não tem nenhuma pessoa dos que eu conheço que foi, dos que foram comigo nas caravanas, que não voltou impactado e transformado pelo Senhor em inúmeras áreas, em inúmeros assuntos. É uma experiência imperdível. Eu incentivo você. Apocalipse capítulo 20, leia comigo do verso 11 em diante. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Que livro é esse? Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Crê mesmo? Você crê na Bíblia, irmão? Crê na Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus tem um livro e ele ainda chama de o livro da vida. Você consegue imaginar o que está escrito no livro da vida? Sem nenhum pensamento, sem nenhuma análise mais elaborada, eu poderia imaginar, será que é o livro que está escrito tudo o que aconteceu da minha vida? Da vida dos homens? Não sei. Mas existe um livro chamado Livro da Vida que será aberto diante de um trono, e o trono é branco. Ainda que eu e você creiamos que isso é apenas simbólico, tem alguma coisa diferente de tudo que eu vivo que vai acontecer. esse livro foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, peraí, então nesse livro está escrito as obras daqueles que estavam mortos. Então existe um livro, onde tudo o que me acontece é escrito. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Então haverá diante do trono branco um julgamento. Eu posso discutir tantas coisas que vão acontecer ou que não vão acontecer, que eu acho, que eu penso, mas está escrito que haverá um trono branco e que os mortos que estavam diante deles, grandes e pequenos, serão julgados, e que nesse livro estavam escritos ou estarão escritos os atos, as ações destas pessoas, e eles serão julgados conforme o que se achava escrito nos livros. Os mortos que estavam no mar se levantaram, os mortos e o além entregaram os mortos que neles haviam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, é possível que as minhas obras diárias estejam sendo escritas num livro e que eu seja realmente julgado segundo as minhas obras. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que não é assim. Se eu acredito ou se eu não acredito, não vem ao caso. Vem ao caso um pouquinho de sabedoria. Bem, se não houver o julgamento, se isso não tem nada a ver com a minha vida, mas eu me preparei para ele, eu não perco nada. Só vou descobrir que, não, estava enganado, não tinha a ver comigo esse julgamento. Se eu me preparei para esse julgamento, se eu cuidei das minhas obras nessa terra, e eu chego lá, realmente tem um julgamento, eu estou preparado para o julgamento. Mas se eu vivi a vida inteira discutindo e achando que não existe coisa nada, e eu chego lá e não estou preparado, e tem o julgamento, eu estou perdido. Então eu preciso pensar nessas coisas. Eu preciso levar para o Senhor, diante dele eu preciso buscar do Senhor discernimento sobre isso que está escrito, porque está escrito na Bíblia, e isso não vai ser alterado, isso não tem a chance de não ser verdadeiro. Então, versículo 14, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse versículo 15 me faz repensar qualquer avaliação ou qualquer imaginação do que estamos lendo. Então, na verdade, pelo versículo 15, estar escrito no livro da vida é uma bênção. Porque quem não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas quem foi achado no livro da vida foi julgado segundo as suas obras. Então eu e você precisamos, diante do Senhor, mais do que olhar para as nossas necessidades, nós precisamos parar para planejar o futuro. Nenhuma empresa prospera, nenhuma pessoa prospera se não planeja o futuro. Se é alguém que só resolve as coisas na emergência, atrasado, quando já devia... Essa pessoa não prospera, essa empresa não prospera. Mas quando alguém tem agora um pouco mais de condição de planejar o futuro, de se preparar para as coisas, há uma grande chance de prosperar. E eu preciso parar de viver buscando Deus só para o imediato e começar a planejar o futuro. E dentro do que eu posso planejar para o futuro, eu preciso extrair os elementos da Bíblia, e um deles é esse: eu vou enfrentar um juízo. Primeiro porque eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. Eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu não sei ainda muitos detalhes e não vou discutir teologicamente o que é isso, como que é. Não, mas eu sei que está escrito que tem um livro da vida e que os que não foram inscritos no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo. Eu não vou para o lago de fogo, então eu quero o meu nome inscrito no livro da vida. E eu sei que os que foram diante do trono branco são os que estão inscritos no livro da vida. E eu quero ser julgado diante do trono branco segundo os meus atos, minhas obras nessa terra. Então eu quero planejar isso. E olhando lá para frente, eu quero pensar melhor nos meus atos hoje. No capítulo 3 de Apocalipse, leia comigo, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz a todas as sete igrejas: o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Pensando no futuro, o Senhor tem algo reservado para quem é vencedor. E o que é ser vencedor? Irmãos, por muitas vezes, recentemente, eu ministrei aqui, e por muitas vezes eu tenho ministrado essa frase: eu sou salvo mesmo? Para um salvo, não existe a menor possibilidade de dúvidas. Quem é salvo não tem dúvida da salvação, mas é extremamente importante que todos nós, inclusive os salvos, tenhamos esse tempo diante do Senhor: Senhor, eu sou salvo mesmo. Quais são os sinais na minha vida, vindos da tua parte, de que eu realmente sou salvo? E essa prática, ela beneficia a todos, principalmente a quem não é salvo. Porque se eu chegar numa instância de vida, que pode ser daqui a um pouquinho, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos, um dia vai chegar essa instância e deixar essa terra, eu preciso estar inscrito no livro da vida. Nós somos um ser social. Uma das características do ser humano, da pessoa, é que nós fomos feitos seres sociais. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E na imagem e semelhança de Deus, nós vamos encontrar inúmeros, incontáveis características. Uma delas é essa: nós somos um ser social, porque Deus é um ser social que vive em comunidade, porque Deus é amor, e amor demanda o outro. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, eu e você, criados à imagem e semelhança de Deus, também somos um ser social, um ser que deseja socializar-se. Então você vai ver em todo o mundo inúmeras, incontáveis organizações sociais que têm seus adeptos. O Lions Club, o Rotary Club, o Boteco da Esquina, a Associação do Bairro, o clube dos motoqueiros, o clube de hobby dos que gostam de selos, dos que gostam de boneca, dos que gostam de coleção de carrinho. Você vai encontrar grupos, você vai encontrar comunidade, você vai encontrar pessoas vinculadas a um grupo social de tudo quanto é característica que você possa imaginar e não imaginar na Terra. E eles se encontram, e eles se ofertam, e eles constroem juntos, e eles buscam comunhão, e eles buscam realizar coisas juntas, porque o homem é um ser social. E de igual forma nós vamos encontrar também, lá na igreja, lá na associação, muita gente que se uniu, se vinculou, se tornou adepto, porque socialmente se correspondeu, socialmente se vinculou àquele grupo. A Bíblia fala disso de uma forma muito forte. O Senhor Jesus diz, no meio do trigo tem joio. Mas olhando de outro aspecto, a mesma verdade bíblica, nós podemos entender que o engano fica mais difícil de ser descoberto, porque nós vamos encontrar no meio da igreja muita gente que não nasceu de novo, muita gente que socialmente se acostumou com aquela comunidade, com aquele estilo de vida, com aqueles valores, com aqueles procedimentos, com aqueles costumes. Além de sermos um ser social, nós somos um ser religioso. O índio, que não aprendeu nada, não teve contato nenhum com nenhuma civilização que estudou, que se desenvolveu em qualquer aspecto da vida social, ele também clama por Deus, porque nós somos um ser que veio de Deus, e nós precisamos de religião no sentido de alguém que nos religue a Deus. E não encontrando Jesus, os homens fazem suas religiões, suas formas de tentar voltar a Deus. Então, além de sermos um ser social, nós somos um ser religioso. Fica mais fácil ainda alguém encontrar guarida, alguém encontrar receptividade, alguém encontrar um sentimento de pertencimento numa comunidade religiosa e satisfazer tanto a sua demanda social quanto a sua demanda religiosa. E ali ficar, e ali se estabelecer, e os anos se passarem, e ele não ter nascido de novo. É possível que nessa noite aqui a gente tenha alguém que não nasceu de novo. O novo nascimento é um milagre. O novo nascimento é uma intervenção divina que afeta corpo, alma e espírito. O novo nascimento, ele literalmente nos leva de novo ao início de uma vida em que, assim como o bebê, a criancinha que recém-nascida começa a receber todos os estímulos emocionais, intelectuais, espirituais, e vai crescendo naquele ambiente. Ela cresce no ambiente falando o idioma mais difícil do mundo. Pode ser um russo, pode ser um finlandês. Dizem que o idioma finlandês é um idioma muito difícil de falar, absurdamente difícil. Aqueles idiomas lá da Rússia, daqueles países lá do alto, lá da Europa, lá, eles são idiomas tão difíceis de pronunciar, palavras tão difíceis. Eu estava esses dias lá na Holanda e eu vi nos ônibus, eu vi as pessoas falando, eu vi nas placas, nos textos, palavras tão esquisitas, tão difíceis, mas uma criança que nasceu ali não tem dificuldade nenhuma de aprender aquele idioma. O novo nascimento gera essa instância na vida de um recém-nascido espiritual. Ele começa a aprender todas as coisas do reino de Deus. E ele muda a sua forma de pensar, seus valores, suas buscas, ele muda sua conduta, ele muda sua vida, porque se ele nasceu de novo no reino de Deus, ele começa a aprender até mesmo as coisas mais difíceis do reino. Ainda que o idioma do reino seja muito difícil, ainda que entender a Bíblia seja muito difícil, ainda que mudar os hábitos seja muito difícil, o novo nascido, ele vive isso naturalmente. Se temos dificuldade com as coisas do reino de Deus, nós precisamos ir para diante do Senhor e perguntar: Senhor, eu nasci de novo? Eu tenho muita dificuldade em orar. Eu não gosto, não sou chegado à reunião de oração. Eu não gosto desse negócio. Na verdade, eu acho que a igreja chama a gente demais, tem programação demais, tem reunião demais. Eu fico assim, às vezes eu fico querendo, sabe, Deus, um culto, assim, aquela coisa. A gente podia ter um culto uma vez no mês, assim, de vez em quando, e mesmo assim podia ser pela internet, que a gente assiste, liga. Se eu não consigo amar, buscar com sede, com fome as coisas do reino de Deus, a comunhão com os meus irmãos, a transparência, o discipulado, o coração aberto, a submissão à autoridade, a submissão à palavra, a submissão à autoridade da cruz, a submissão à autoridade do corpo, se eu não consigo viver isso, eu preciso pensar, eu nasci de novo? Eu sou salvo mesmo, Senhor? E eu quero desafiar você a ir para diante do Senhor nessa semana. E se você já fez isso outras vezes que eu ministrei, você fazer isso novamente. Senhor, eu quero ir para diante do Senhor. Me fale, eu nasci de novo? Somente cada um de nós pode fazer essa pergunta e para nós mesmos. E somente o Espírito Santo pode nos responder. Uma vez eu estava ministrando, irmão, diante de umas 12 mil pessoas. E havia um mover tão intenso do Espírito Santo. Era algo tão impactante. E eu estava conduzindo aquela multidão de pessoas adorando o Senhor, cantando, buscando o Senhor, orando, clamando. Aquilo era tão maravilhoso, irmão. E quando eu terminei aquilo, eu me assentei, eu estava tão feliz, eu estava tão feliz. E eu falei assim, Deus, muito obrigado. Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo veio a mim e falou assim, não ache que porque isso está acontecendo à sua volta, eu estou fazendo alguma coisa em você. Não se encante com isso que você está vendo à volta. Isso não diz muita coisa. Não pense que sou eu ou que você está em alto padrão comigo. Não tome como referencial de que eu estou agindo e operando e te apoiando e te aprovando pelo que você vê à volta. E aquilo me impactou e o Senhor falou comigo assim, só tome como referencial de que você é meu, de que eu estou usando sua vida, de que eu estou te abençoando, de que eu estou com você, olhando para as coisas que estão acontecendo dentro de você. Você quer saber se o meu mover é real? Veja o que está acontecendo dentro de você. Um bom referencial para mim e para você, diante da pergunta, eu sou mesmo salvo? É nós avaliarmos o que está acontecendo dentro de nós. A palavra do Senhor diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Que frutos que eu e você podemos observar que determinam o tipo de árvore? Que frutos eu posso observar que determinam ou que me garantem que eu sou convertido mesmo? Será que é o movimento maravilhoso de 12 mil pessoas adorando o Senhor? Não. Eu quero que você preste atenção no que está acontecendo dentro de você, fruto do meu fogo, queimando, consumindo, edificando. Em Mateus capítulo 7, nós lemos, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que me faz, que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, em teu nome não liderei um louvor tão ungido, tão abençoado. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, eu sou salvo mesmo. Me ajuda a identificar os frutos. Porque pela tua palavra eu posso entender que pelos frutos eu reconheço a árvore. Eu quero saber, Senhor, se eu realmente sou salvo. A palavra do Senhor diz em Marcos, capítulo 1, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu então João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E aqui eu e você podemos extrair um bom referencial. Senhor, eu sou salvo mesmo? Você quer saber, filho? Avalie quais são as suas experiências de arrependimento. Senhor, interessante. Mas olha, já tem muito tempo que eu não tenho nada para me arrepender. A minha vida vai assim bem, sabe? Tá uma fase boa. Será que eu e você não temos diariamente assuntos de arrependimento? Será que com meu cônjuge, com meus filhos, com meus pais, será que com as autoridades que estão sobre mim, eu não tenho que ir lá e falar assim: eu mudei de ideia, eu agi errado, eu preciso pedir perdão, eu preciso mudar de vida, eu preciso consertar isso aqui, eu preciso melhorar aquilo outro, eu estou mudando, eu estou crescendo, eu estou sendo amadurecido pelo Senhor, eu quero atitudes novas. Será que eu não posso identificar na minha vida todos os dias frutos de arrependimento? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, que veio sendo anunciado desde João Batista, é o batismo de arrependimento. Alguém que é salvo em Cristo Jesus continuamente tem motivos de arrependimento, mudança de direção. Eu quero me arrepender do que eu falei, porque o Espírito Santo está me convencendo de que eu agi errado. Eu quero me arrepender do caminho que eu tomei, porque o Espírito Santo está me convencendo de que eu agi errado. Eu quero me arrepender dos meus valores. Eu quero me arrepender das minhas atitudes, das minhas reações, das minhas ações. Eu quero me arrepender, Senhor, porque o Senhor está me mostrando coisas que estão erradas na minha vida. E se eu passar um dia sem pensar em coisas que estão erradas na minha vida, Senhor, é porque o Teu Espírito não está falando a mim. É bem possível, irmão, que eu e você estejamos vivendo isso e sejamos salvos. Não deixe o inimigo te pegar e te conduzir na sua mente para alguma discussão acerca de salvação. Ninguém tem o direito de duvidar da sua salvação, mas eu e você podemos ir para diante do Senhor: eu quero identificar na minha vida, não por dúvida, não por insegurança, mas eu quero identificar os frutos que revelam que eu sou salvo. E eu quero tomar esse como um dos referenciais, Senhor: arrependimento. Senhor, quais são as coisas na minha vida que precisam ser mudadas? E eu quero expressar isso com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com as minhas ações, com as minhas reações, com as minhas palavras diante das pessoas. Eu quero viver debaixo desse batismo de arrependimento para ser remido ou redimido dos meus pecados. Lucas diz no capítulo 3, verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O evangelista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É o que nós fazemos muitas vezes: não, eu já sou crente, eu sou evangélico. Não, eu sou de Deus. Não, o Senhor pode suscitar filhos de Abraão a partir de pedras. Versículo 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Senhor, eu sou salvo mesmo? Filho, começa a avaliar os seus frutos. Porque uma árvore boa vai produzir bons frutos. Mas se os frutos não são bons, é muito nervosismo, é sempre amargura, é sempre rancor, é sempre reclamação, é sempre murmuração. Você rouba o Senhor nos dízimos, você não tem fidelidade ao Senhor com a sua esposa, você não tem fidelidade com os seus filhos, você não tem fidelidade ao Senhor, ao seu patrão. Você está sempre com coisinhas que pertencem ao mundo das trevas. Filho, avalia. Porque eu preciso que você produza frutos de arrependimento. O machado está posto à raiz. Versículo 10, então, as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos, pois, de fazer, Senhor? Respondeu-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Interessante que Jesus não disse nada sobre o culto, não disse nada sobre práticas religiosas. Deus disse sobre coisas práticas do dia a dia, da convivência com as pessoas. Se eu e você andarmos diante do Senhor em arrependimento, nós vamos lidar com as pessoas de outra forma. Diferente desse mundo. Nós vamos fazer como Jesus disse àquelas pessoas: olha, não batam nas pessoas, não maltratem as pessoas, não cobrem mais do que estipulado, sejam justos, sejam íntegros. O seu negócio funciona desse jeito? Funciona do jeito que é justo diante do Senhor. Os publicanos disseram: o que devemos fazer? Jesus disse assim: não cobrem mais do que estipulado. Todos interrogavam o Senhor: olha, se você quer realmente saber, divida a sua comida, divida as suas túnicas, ponha em prática o amor. Senhor, eu sou salvo mesmo, porque se eu for salvo, eu vou estar cuidando de alguém. Eu vou estar servindo as pessoas. Você pode ter certeza que nós vamos encontrar muita gente, entre os espíritas, por exemplo, nós vamos encontrar muita gente bondosa, caridosa, que está fazendo todas essas coisas, está fazendo muitas coisas. Isso não significa que é salvo, mas você pode ter certeza que alguém que é salvo está se preocupando com os demais, está se preocupando com as suas ações, suas atitudes diante da sociedade. Senhor, eu quero saber, eu sou salvo mesmo. Na vida da igreja, eu sou salvo, sou membro do corpo de Cristo, eu sou um agregado a essa comunidade social que chamamos de igreja. Então o Senhor vem através de Paulo, capítulo 5 de Gálatas. Leia comigo, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 5 de Gálatas. Versículo 17, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito. Se eu quiser saber se sou salvo mesmo, eu vou identificar que estou andando no Espírito. Mas assim, o que é andar no Espírito? Se você não sabe, você precisa ir para diante do Espírito Santo e avaliar a sua vida. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não é referencial de que eu e você somos salvos nós não termos os clamores da carne. Não é referencial. Eu acho que eu não sou salvo porque o pecado me rodeia, a tentação vem. Não, o salvo também tem as tentações, tem a carne clamando, as concupiscências da carne estão gritando todos os dias. Ser salvo não significa ser perfeito, santarrão, santinho, que não erra, que não peca. Ser salvo também implica em lutar contra a carne dia e noite. Mas se eu e você andarmos no Espírito, nós não satisfaremos esses clamores da carne. Então, ser salvo é alguém que está lutando todos os dias contra a carne. E que está vencendo, não porque conseguiu não pecar, mas porque andou no Espírito. Não porque conseguiu fazer o que a igreja proíbe, ou não fazer o que a igreja proíbe, e conseguiu fazer o que a igreja... Não, de jeito nenhum. Não é isso. Um referencial, se eu sou salvo, é que eu estou andando no Espírito. E o Espírito Santo está me ajudando a vencer minha natureza carnal. Isso é visível. Versículo 17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, não estáis sob a lei. Paulo está falando da lei do pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebediços, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que as tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, os que são salvos, os que nasceram de novo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu sou salvo, Senhor. Você quer saber, filho? Avalie se você está sendo guiado pelo Espírito. Como que eu avalio isso, Senhor? Se o Espírito de Deus habita em você, Ele está produzindo frutos. Você está amando mais as pessoas? Ou você, como essa sociedade, é cada dia mais voltado só para o seu umbigo? Você sabe, na sua igreja, quem são as pessoas necessitadas? Ah, eu sei, já até falei com o pastor que a igreja tinha que fazer isso. Não, não, não se trata de uma organização, nós estamos falando, você sabe quem é necessitado e você poderia atender, abençoar, sem publicar, sem dizer a ninguém, por amor às pessoas. Ou você ainda está naquela estrutura romana em que você está cobrando da igreja, que a igreja tinha que ter feito. Você sabe quem são as pessoas à sua volta que estão indo para o inferno e por amor a essas vidas, você vai lá orar por elas. Eu estava andando à noite em Amsterdã. Eu nunca tinha ido àquela cidade. É uma cidade muito atraente, muito bonita à noite. Pessoas do mundo inteiro, restaurantes, bares, lojas, tudo muito bonito, muito sofisticado. É uma cidade muito velha, mas aquela coisa assim linda, dos prédios, tudo cuidado, tudo muito bonito. E muito jovem, muito jovem, muito jovem, toda esquina, muito jovem, e os jovens bebendo. Eles não faziam arruaça, eles não faziam as loucuras que a gente vê aqui desses jovens no Brasil. Era uma coisa assim mais requintada, mais bonita, mais social, mas de todas as formas, eles estavam perdidos, são jovens perdidos. E você vê esses mesmos jovens entrando em lojas públicas legais que vendem drogas. Você vê esses mesmos jovens entrando em lojas públicas legalizadas que oferecem sexo, que oferecem mulheres. Isso é normal no meio de toda aquela beleza da cidade cosmopolitana. É normal a iniquidade instituída, institucionalizada, legalizada. E eu fiquei olhando aquelas pessoas e fui andando por aquelas ruas e eu comecei a orar, Senhor, eu quero interceder. Quem vai falar do teu amor para essas vidas? Como que essas vidas vão saber do teu evangelho? Essas pessoas vão para o inferno. Senhor, são milhares de pessoas que vão para o inferno, Senhor. Lá à minha volta, Senhor, no meu bairro, no meu prédio, Senhor, as pessoas que vão para o inferno, Deus. Será que eu não amo essas pessoas? Será que eu não busco essas pessoas? Senhor, é fruto do teu espírito, o amor. Eu quero amar as pessoas. Eu não tenho dúvida se sou salvo. Eu só estou fazendo uma reflexão para que eu alcance os frutos de alguém que nasceu de novo, Senhor. E se porventura eu não for salvo, eu só estou enganado nessa vida social que me agrada, eu quero ir para diante da cruz de Cristo e eu quero me render a Jesus Cristo, eu quero nascer de novo. Então eu vou começar a amar mais. é fruto do Espírito, alegria. Mas eu estou sempre ranzinza, estou sempre ranzinza, estou sempre amargurado, estou sempre... Oh, meu Deus, eu sou salvo mesmo, o seu Espírito está em mim, porque se o seu Espírito está em mim, eu vou ter mais alegria, Senhor. Tudo me tira alegria, tudo me deixa... Não vou, não quero. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu quero produzir frutos de quem nasceu de novo. E um desses frutos é alegria. Eu não preciso ir para a droga, eu não preciso ir para a bebida, eu não preciso ir para a prostituição para conseguir alegria, eu não preciso ir para o jogo, eu não preciso ir para lugar nenhum. Tu és a minha fonte de alegria, Senhor. Eu não preciso que as coisas estejam bem, eu não preciso que o dinheiro esteja na conta, eu não preciso de nada, eu preciso só do Senhor. Tu és a minha fonte de alegria. E isso me mostra que eu nasci de novo. Eu nasci de novo. É fruto do Espírito, é longanimidade. Senhor, como pode ser? O pastor está dizendo então que eu sou impaciente, que eu sou aflito, que eu sou ansioso, então eu não sou salvo. Não, não, irmão. Vale a pena você perguntar se você é salvo para o Senhor Jesus. E o Senhor vai nos fazer pensar quais são os frutos que te asseguram que você é salvo, filho. Um dos frutos é longanimidade. Mas, Senhor, então eu não sou, porque eu não sou longânimo, eu não sou paciente, eu sou muito estressado. Eu sou... Mas, filho, eu escrevi aqui, você vai lutar contra as concupiscências da carne. Se encha do Espírito Santo e vença isso. Eu vou te dar frutos de longanimidade. Então você vai saber que é salvo, porque você está cada dia mais longânimo, mais paciente. Nessa viagem o Senhor separou inúmeras coisas para me ensinar. E eu havia pedido ao Senhor, Senhor, eu quero nessa viagem não ter uma viagem de estudo, de conhecimento, de ampliar conhecimento. Eu quero eleger esta viagem diante do Senhor como uma viagem que o Senhor vai operar transformações dentro de mim. E aí eu me vi diante de uma situação, e eu me vi diante de uma pessoa, e eu olhei a reação, eu olhei as atitudes, e eu criei o cenário, e eu falei assim, não dá. E o Senhor falou comigo assim, descarte as primeiras impressões. Lembre-se que você é assim, a natureza humana é assim. A gente vê uma pessoa pondo um dedo no nariz e a gente já julga aquela pessoa. Eu não vou apertar a mão daquela pessoa, meu Deus, eu não vou comer aquela pessoa, eu não vou querer, não quero ser amigo daquela pessoa, que a pessoa põe um dedo no nariz. E eu estou brincando, porque o assunto não é dedo no nariz. São outras atitudes que a gente vê e a gente agora só tem um óculos. Todas as vezes que olha para aquela pessoa, para aquela circunstância, só vê com aquele óculos. De uma primeira impressão, uma única vez. O Senhor falou comigo, a primeira impressão ou as primeiras impressões são só pequenas porções de um todo. E muitas vezes circunstanciais. Eu vi alguém agir errado, eu vi alguém fazer alguma coisa, e se passaram os anos e eu continuo tendo a mesma opinião acerca daquela pessoa. Aquela pessoa é assim. Eu nunca consigo calcular que aquela pessoa também cresceu, amadureceu, prosperou. A gente sempre olha para as primeiras impressões e diz assim, isso é essa pessoa. E o Senhor falou comigo, não avalie alguém pelas primeiras impressões. Pode ser só uma pequena parte e temporal. Continua longanimamente, benignamente, com bondade. Continua caminhando com essa pessoa. E na circunstância específica que o Senhor me fez passar, vivenciar nesses dias, eu falei assim, então me ajuda, Senhor, eu vou esquecer. Eu vou de novo para aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. E eu fui. E era como se nada tivesse acontecido. E aí eu comecei a ver algumas coisas lindas de Deus naquela vida. E aí o Senhor me levou algumas experiências ali em torno daquilo. Assim, Deus, se eu tivesse descartado essa pessoa pelas primeiras impressões, olha o quanto eu teria perdido. E o Senhor falando comigo, é assim que vocês fazem o tempo todo, filho. Mas se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. E o meu Espírito Santo vai te ensinar pelo fruto da longanimidade, da benignidade, da bondade, a olhar diferente para as pessoas. Eu nasci de novo, Senhor. É fruto do Espírito Santo. Mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito Santo, todos os dias eu crucificar a minha carne e com ela as paixões e concupiscências. É fruto do Espírito Santo, eu decidir pela autoridade da palavra na minha vida. Eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Pela autoridade do corpo, eu quero estar vinculado e submisso ao corpo de Cristo, aos meus irmãos, às minhas autoridades. Pela autoridade da cruz, eu quero estar submisso à autoridade da cruz. Renúncia, rendição, humildade. Eu nasci de novo. É possível que você, irmão, esteja enfrentando muitas dessas coisas que eu mencionei e tenha nascido de novo. É possível que o que esteja acontecendo é um nível muito pequeno de atuação do Espírito Santo dentro da sua vida. Ainda que você não tenha dúvida se nasceu de novo ou não, essa noite o Senhor nos chama por essa palavra a um momento de buscá-lo. Senhor, quais são os frutos de quem nasceu de novo? Paulo vira a esses mesmos irmãos, Gálatas, e diz assim: pelo tempo decorrido, vocês já podiam ser mestres. Mas eu ainda preciso ministrar leitinho para vocês. Pelo tempo decorrido, o Espírito Santo vai crescendo dentro de nós e vai nos amadurecendo, vai nos dando sabedoria. Os frutos vão se tornando visíveis no meio do corpo de Cristo, na família. Os frutos vão se tornando visíveis em tudo que fazemos, nas atividades, nas reações, nas circunstâncias mais adversas. O fruto do Espírito vai se manifestando. Senhor, eu quero isso. Eu não quero ver os anos se passando e eu com as mesmas coisinhas, as mesmas. Eu nasci de novo, Senhor. E se porventura alguém nesse lugar não tem certeza se nasceu de novo, você pode hoje ir para diante do Senhor e falar assim: eu quero o novo nascimento. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida, Senhor. E eu quero cuidar dos meus atos, das minhas obras, porque um dia eu vou me apresentar diante do tribunal de Cristo e eu prestarei contas de todos os meus atos, de todas as minhas ações. E eu quero ser julgado pelo Senhor. Eu não serei julgado diante do trono branco para ir para o inferno, porque os que estão escritos no livro da vida estão salvos. Mas eu quero ser julgado, Senhor. E eu quero ser encontrado vencedor, vitorioso. Eu quero governar, eu quero andar na tua presença na eternidade, realizando grandes obras para o Senhor. Como está escrito na tua palavra, eu quero presidir 10 cidades, eu quero governar 5 cidades, eu quero governar 20 cidades, eu quero entender as coisas do teu reino. Eu amo o Senhor, eu amo o plano futuro que o Senhor tem para nós em toda a eternidade. Eu quero isso, Senhor. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Na minha família, no meu casamento, eu quero manifestar frutos de quem nasceu de novo. No meu trabalho, eu quero manifestar frutos de quem nasceu de novo. Eu não quero ver os anos se passando e eu sendo do mesmo jeito, as mesmas coisas, as mesmas coisinhas, os mesmos hábitos. Não, Senhor, eu quero manifestar frutos. Eu não sou dizimista, Senhor. Eu, a partir de hoje, eu quero ser um dizimista. Senhor, eu não sou ofertante. Eu quero ser um ofertante. E eu quero aumentar o volume de ofertas. Eu quero semear na vida de pessoas. Eu quero semear na obra dos missionários, na obra do Senhor em outros países. Eu quero, Senhor, andar na tua presença. Eu quero semear na vida dos irmãos. Eu quero, Senhor. Eu não posso passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e eu não tenho frutos da prosperidade, do suprimento, da provisão do Senhor, né? Eu quero, Senhor. Mas é muito mais do que coisas materiais, Senhor. Eu quero servir mais os meus irmãos. Eu não posso ver os anos se passando e eu não tenho mais amigos, eu não tenho discípulos, eu não tenho mais pessoas com quem eu me relaciono, eu não cresceu o número de amigos, eu não atuo, eu não tenho uma palavra, eu não tenho uma oração, eu continuo sempre só querendo receber oração, eu não tenho uma autoridade, eu não tenho experiências para contar de que Deus me usou. Eu quero frutos de quem nasceu de novo e tem o Espírito Santo. Os anos se passam, Senhor, e eu continuo prostrado, desanimado. Vem fases boas, depois vem fases ruins. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu continuo apegado à televisão, apegado, Senhor, a tanta coisa mundana. Eu continuo apegado, Senhor, a tantos valores, a tantos hábitos, tantas coisas que eu nem enxergo, Senhor. Eu quero uma vida mais santa, porque eu nasci de novo, Senhor. No meu casamento, no cuidado com os meus filhos, no meu jeito de lidar com os negócios, na minha fidelidade, Senhor, aos clientes, aos patrões, eu quero demonstrar frutos de quem nasceu de novo, Senhor. Dentro de mim, eu quero demonstrar frutos de alegria, frutos do Espírito, paz, longanimidade, bondade, mansidão. Eu estou sempre nervoso, eu estou sempre irritado, eu estou sempre sem paciência com as pessoas, eu estou sempre, Senhor, eu vou para a igreja sem prazer, eu vou para a igreja angustiado, eu vou para a igreja achando ruim daquilo. Senhor, eu quero frutos de alegria do Teu Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, me ensina, me conduz. Eu quero andar no Espírito. Pai, nessa noite nós oramos a Ti. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre a cada um de nós. Não apenas agora, Senhor. Nós não podemos, Senhor, nem pensar que a gente vai embora e que a gente vai chegar em casa e a gente vai assistir televisão e a gente vai jantar e a gente vai acordar na correria da semana e a gente vai embarcar num mundo de hábitos, de compromissos e não vai ter tempo para nada. E, Senhor, talvez a gente vai dar conta de ir na cela, mas eu não sei se vai dar, se é possível, eu não sei, quem sabe domingo que vem eu vou na igreja, não sei também, porque... Não, Senhor, nós queremos viver uma semana na Tua presença. Ver o Teu agir, mudando as coisas lá no ambiente de trabalho. Mais paciência, mais discernimento, mais longanimidade. Nós queremos ver também os dons do Espírito, mais autoridade. Nós queremos, Senhor. Eu nasci de novo, Senhor. Senhor, nós queremos mais o Teu Espírito, nos conduzindo a adorar o Pai, em Espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor. Se você nessa noite reconhece que o Senhor está falando com você em alguma área, em alguma das palavras que ouviu, coloque-se de pé. É um testemunho público. Eu me coloco de pé, proclamando publicamente que o Espírito do Senhor está falando comigo, algo específico. Eu não estou apenas honrando o Senhor, eu não estou apenas honrando a mensagem, o pastor, o ambiente. Realmente o Senhor falou comigo. Eu estou enxergando algumas coisas. E eu quero, Senhor, não por dúvida se sou salvo, mas por temor ao Senhor. Eu quero olhar para o que está acontecendo dentro de mim e ver os frutos do Espírito Santo, frutos de arrependimento, frutos de paz, de amor, de alegria, de longanimidade, de bondade, de servir aos meus irmãos, de me alegrar em Te adorar, em abrir mão, Senhor, de tantas coisas para estar mais diante do Senhor. Eu quero, Senhor. E de pé, você pode levantar a sua voz e dar uma resposta ao Senhor. Espírito de Deus, fale comigo, mostra-me, Senhor. Tem coisas que eu não estou vendo mudarem, Senhor. E eu quero frutos de arrependimento, porque eu nasci de novo. Tem coisas que o meu marido fala, minha esposa fala, meus filhos falam, todo mundo fala, eu não vejo. Eu continuo, Senhor, do mesmo jeito. Eu quero enxergar as coisas. E eu quero manifestar frutos de arrependimento, porque eu nasci de novo. Ligou, vou lá aí, dona Flor. Do Hananafis. Eu quero ouvir mais a Tua voz, Espírito Santo. Eu quero ouvir mais a Tua voz, Espírito Santo. Eu quero me deleitar mais no Senhor. eu quero ver o Senhor se deleitando comigo. Eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu nasci de novo, Senhor. Oh, Jesus. Levante a sua voz. Ou você vai pedir algo com clamor, com ardor no coração, ou você vai agradecer algo nessa noite. Levante a sua voz. Talvez alguém está nesse lugar aqui nessa noite e não tem certeza se nasceu de novo. Eu não sei se eu nasci de novo. Na verdade, eu não sei bem o que é isso, nascer de novo. Então, provavelmente, você não nasceu de novo. Ou talvez você enfrente tantas lutas internas, tantas questões da alma, da carne, que você não tenha tanta certeza. Eu não sei, essa palavra me deixou meio em dúvida. Então eu convido você a sair do seu lugar e vir para o altar. Talvez você saiba que não nasceu de novo. Você nunca entregou a sua vida publicamente a Jesus Cristo. Você nunca confessou a Ele como Senhor e Salvador. Você nunca teve experiências reais do Espírito Santo te levando à cruz de Cristo. Eu convido você nessa noite a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Talvez você nasceu de novo. Talvez você não tenha dúvida alguma se nasceu ou não de novo, mas a sua vida é muito carnal. Como assim? Carnal coisa nenhuma. Você sabe que a sua vida é muito carnal. Nem a leitura bíblica, nem a devoção ao Espírito Santo, nem uma lágrima, nem um tempo de adoração. Você só está ocupado com as coisas da mente, da carne, da vida, do dinheiro. Seu casamento não vai bem, seus filhos não estão bem, seus negócios não estão bem, suas finanças não vão bem. Você não é fiel dizimista, você não oferta, você não para diante do Senhor para rir, para adorar, para se alegrar, para conversar com Ele. Você é salvo, mas o Espírito Santo está tão limitado dentro de você. Eu convido você a vir para o altar e dizer: eu preciso de ajuda, orem por mim. E nós vamos orar juntos por cada um de nós. Sai do seu lugar e venha para o altar do Senhor.